unhas. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às três, todas as caveiras imitam o chinês. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba. Todas as cadeiras tiram retrato. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate a cinco, todas as cadeiras apertam cintos. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate a seis, todas as cadeiras jogam xadrez. Tumba, tumba, tumba, tá. Todas as cadeiras imitam o Ivete. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às oito, todas as cadeiras comem biscoito. Tumba, tumba, tumba, tá. Bate às nove, todas as cadeiras vestem short. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às dez, todas as cadeiras comem pastéis. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às onze, todas as cadeiras se escondem. Tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tá. Quando o relógio bate às doze, todas as cadeiras voltam.